ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar agora, hoje, quarta-feira, 31 de julho, nós vamos tratar da ação policial durante as manifestações, recentes manifestações de rua. Nós temos tratado de vários aspectos ligados a essas manifestações, inclusive o mais recente deles foi a criação da Comissão Especial de Investigação de Atos de Vandalismo, por um decreto do governador Sérgio Cabral, e que sofreu sérias restrições aqui por parte dos representantes da OAB, que estiveram no programa de ontem. Hoje nós vamos tratar das agressões policiais à imprensa, que foram uma das marcas mais lamentáveis desses acontecimentos, porque além de agredir os manifestantes, a polícia agrediu quem fazia a documentação disso aí, que também é um direito de informar a sociedade sobre o que a polícia está fazendo, sobre tudo o que acontece. Para participar dessa conversa conosco aqui no estúdio, nós temos o fotógrafo japonês da agência France Press, que está aqui no Brasil há 2 anos, e a Yasuyoshi Shiba, que da Dora Avante, chamaremos de Shiba, que é muito mais fácil. Também a Alice Demarque, que é pesquisadora da área de violência institucional e segurança pública da Justiça Global, que é uma ONG. O Marcos Romão, sociólogo, que é nosso parceiro aqui do Tema Livre, também ativista dos direitos humanos. E o colega Vladimir Platonov, que é repórter da Agência Brasil e que foi agredido no começo do mês passado numa das primeiras manifestações em Niterói, que aliás é a área de atuação preferencial do Marcos Romão. O Shiba também foi agredido e foi um caso que ganhou uma repercussão internacional, não apenas por ele ser de uma agência de notícias internacional, mas também por ele ser um profissional estrangeiro. E eu acho que você foi o único fotógrafo brasileiro ou fotógrafo estrangeiro agredido aqui no Brasil. Bom dia, Shiba. Bom dia. Você foi o único caso de fotógrafo estrangeiro agredido nessas manifestações aqui? É, acho que sim. Como é que você vê essa situação, hein? Seguindo um grupo de polícia militar que começou a transportar dele, né? Na situação muito tranquilo, não muito perigoso, mas abordou você? Empurrou muito, muito forte. Sei. E outro polícia me bateu com... Empurrou você, na verdade, eles estavam impedindo você de trabalhar, essa é que era a verdade, né? Não, sim, queriam que você documentasse, você estava fotografando. E aí, mas você ficou com uma marca na cabeça, você levou uma pauada, foi isso, uma caceteta? O que aconteceu na sua cabeça? Machucado, 4 centímetros. Sei. E doutores voluntários me levou ao hospital, ganhou 3 pontos. É mesmo? Levou quantos pontos? 3 pontos. 3 pontos. E você tem uma experiência de fotojornalismo internacional longa, né? Sim, mas essa situação não. Há quanto tempo você trabalha como fotógrafo? Desde 95. Desde 95. E você já tinha passado por uma situação semelhante a essa situação? Já havia acontecido com você alguma coisa assim nesse sentido? Não. Não. Nunca tinha acontecido nada disso, não, né? Não. E você está vindo de onde? Você está há 2 anos no Brasil, mas você veio de onde para cá? Na verdade, eu morava no Quênia. No Quênia, na África? Trabalhei como a freelancer. Sim. Mas antes, trabalhei como staff photographer no jornal japonês. Sim, é aquele jornal que a gente conhece aqui como Asahi Shimbun. É. E é o maior jornal japonês, né? Ele era fotógrafo lá. Certo. Mas você, do Quênia, veio para o Brasil. Antes do Quênia, você trabalhava no Japão? No Japão mesmo. Ah, certo. E no Quênia, na África, você nunca teve problema com a polícia? Não. E chegou a cobrir coisas assim, de rua, trabalhar na rua? Sim, eu trabalhei em todos os lugares, mas eles a gente tive respeito a estrangeiro. Sim. E você pretende apelar à justiça ou alguma coisa assim por causa dessa situação aqui no Brasil? Sim, agora a AFP pensando um processo, ação legal, né? Está tentando uma ação legal. Já mandou uma letra. Já deu um contato. Quem pode ajudar nisso aí é a Alice, né, que é da Justiça Global e que a Justiça Global age bastante nesses casos. Alice, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que a Justiça Global vê essa questão, particularmente do ponto de vista de imprensa, que é o trabalho, né, que tem que fazer, né? Bom dia, né? Bom dia. A gente vê isso tudo com muita indignação, né? Não, a gente não pode deixar que isso se torne uma prática corriqueira, como vem sendo, né? Essa prática da Polícia Militar e das Forças de Segurança em geral, na verdade, denuncia um caráter bélico dessas forças de segurança, principalmente aqui no estado. Esse caráter bélico, quando eu falo disso, é essa postura de enfrentamento, né, das forças de segurança em relação aos manifestantes e aí a imprensa junto, né? É muito grave quando se direciona à imprensa, porque justamente hoje, com o tipo de informação, o acesso à informação, a circulação de imagens e tudo mais, não só pelas redes sociais, mas pelas mídias alternativas. Sim. E tudo mais, faz com que as pessoas também tenham acesso, como foi também o caso do estudante Bruno, né? Foi importantíssima a atuação da imprensa, da mídia alternativa, da mídia ninja, assim, né? Como, exatamente, a mídia ninja, no sentido de denunciar e dar visibilidade para as ações arbitrárias e, no caso, o quanto que provas foram forjadas naquele caso específico em outros. Então, quando você agride a imprensa, seja ela grande imprensa ou alternativa, você está justamente cerceando o direito dessas outras informações poderem circular também. E são informações preciosas porque responsabilizam essa força de segurança que tem esse caráter, essa postura aí de enfrentamento ao invés de proteção dessa população. Essa mídia, esse evento onde o Riba foi agredido, foi aquela manifestação em frente ao Palácio Guanabara na noite do dia da chegada do Papa Francisco ao Brasil, e havia vamos dizer que os nervos estavam à flor da pele, porque havia muitas manifestações seguidas e as autoridades estavam temerosas de manifestações durante a visita, que seriam, fatalmente ocorreriam, principalmente porque o Papa estava aqui. Então não tinha sentido perder essa oportunidade. Mas o fato é que apareceram fotos e imagens deles jogando água, o carro da polícia jogando água, e cinegrafistas e fotógrafos se protegendo atrás de uma árvore para não molhar nem o equipamento, pelo menos, o que mostrou a intenção de inibir e de impedir a documentação desse trabalho. Romão. Meu querido. Está ligado isso aí, Romão? Tá? Eu estava acompanhando isso daí pelo computador, porque eu estava acompanhando. É um grupo grande, muita gente estava apoiando o pessoal do Ninja que estava filmando, que estava lá, então estavam pelo Twitch, por tudo isso. Então, eu estava acompanhando esse momento daí e eu gostaria de demonstrar pessoalmente agora minha solidariedade internacional ao nosso companheiro Shiba aqui e falar de um outro tipo de experiência que eu vivi no 1º de maio na Alemanha, em Hamburgo, eu estava cobrindo e todos sabem que a polícia cobre tudo. Eles têm TV, eles também têm um ninja deles. Eles cobrem tudo, eles sabem tudo e existe uma política de ação. Eu estava num ponto junto com a minha companheira, que também estava com a câmera, e chegou um policial e falou para mim: eu creio que é melhor o senhor sair daqui. Eu olhei para ele e falei assim: será que ele está impedindo que eu trabalhe? Mas eu senti que ele estava falando de uma forma gentil. Amistosa. E fui para um outro lado. E não deu outra. Logo depois, a pancadaria comeu para cima deles. Para cima deles, policiais. Ele estava querendo era proteger você. Ele me protegeu. Ele me protegeu de eu estar ali. É, ou seja, um policial para proteger. Sabe. E o que se notou naquela noite, durante aquela noite, foi que houve uma objetividade, uma intenção de se atacar tudo que tivesse a ver com cobertura jornalística. É, na realidade, essa intenção é uma intenção que permeia todos esses protestos, todas as manifestações, e não apenas essas últimas manifestações de rua, mas assembleias de sindicato, manifestações grevistas. A gente vê sempre a imprensa na linha de fogo. O Vladimir, que participou da cobertura também desde o começo das manifestações, inclusive lá em Niterói, uma das primeiras, né, Vladimir, foi no começo do mês de junho, foi agredido também. Eu gostaria que você contasse essa história e dissesse o que, que você está, quais são as providências que você está tomando. Então, Golo, bom dia a você, bom dia aos nossos participantes e bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Nacional. Primeiramente, eu acho interessante que o jornalista, tanto o jornalista repórter quanto o fotógrafo, o cinegrafista, nós que estamos dentro das manifestações, nós temos uma visão privilegiada e ao mesmo tempo perigosa. Privilegiada porque nós estamos vivenciando a história, mas não de uma sacada. Nós estamos vivenciando a história de dentro dela, do olho do furacão, porque nós somos obrigados a estarmos perto para sermos testemunha ocular dessa história, porque as coisas acontecem muito rapidamente. E para nós sermos mais imparcial possível, nós temos que ver com os nossos próprios olhos o que está acontecendo. Então, esse é o porquê da nossa proximidade. Muitas vezes a polícia não entende, se pergunta por que que os repórteres ficam tão próximos dos fatos. Mas é porque nós temos que estar, o Romão disse, nós temos que estar olhando o que está acontecendo, para depois reportarmos, seja por rádio, por internet, através das imagens. Esse é um ponto, nós não podemos estar longe dos acontecimentos. Agora, outro ponto, nós estamos no meio, nós não somos manifestantes, nós não somos policiais, nós estamos ali de forma imparcial. Muitas vezes, por estarmos próximos, nós acabamos atingidos, seja por ação da polícia, seja às vezes por ação dos manifestantes, porque tão perigoso quanto uma cacetada na cabeça, quanto o Shiba levou, uma bomba de gás lacrimogêneo, é uma pedra portuguesa. A verdade é essa, é uma guerra. A gente tenta ficar no meio de forma protegida. Qual é a minha impressão? Nem esta polícia e nem parte dos manifestantes, eu diria até os manifestantes mais novos, e talvez majoritariamente eles sejam formados por pessoas novas, que não passaram, por exemplo, pela ditadura militar. Eu tenho 45 anos, eu era adolescente na ditadura militar. Então nós nos formamos dentro de uma, entre aspas, escola de manifestações, lembrando que naquela época era bem mais difícil, bem mais complicado. A polícia, esta polícia, talvez não só do Rio, mas diria de todo o Brasil, ela não estava preparada, ela não foi educada, não foi treinada para este tipo de manifestação. Em parte, é uma manifestação pacífica, é bom que se diga. 99% das pessoas que estão ali, e é mais ou menos nessa proporção mesmo, 99% estão ali de forma pacífica, falando, gesticulando, gritando com seus cartazes, mas de forma pacífica. Realmente, é bom que se diga, tem 1% de pessoas, de jovens, que às vezes confundem manifestação com agressão, com provocação. Essa é a verdade. Isso acontece acirrando os ânimos. O policial está lá, ele não foi preparado para isso. Do outro lado, tem jovens, poucos, muito poucos, que também não entenderam muitas vezes o espírito daquela manifestação. Aí começa uma provocação de lado a lado. Um coquetel molotov, uma bomba, uma pedra, uma cacetada. E aí a confusão é generalizada. E nós, jornalistas que estamos no meio, se nós não tivermos esse preparo, talvez o Shiba, por estar há pouco tempo no Brasil, já não conheça o tipo de reação que aconteceria ali. Os brasileiros já conhecem, a gente já se protege um pouco. Você esperava, Shiba, uma ação policial forte assim? Em algum momento? Fala aqui no microfone, por favor. Na verdade, falaram isso, então... Avisaram a você? É. Disseram, cuidado com a polícia. Falei isso, a situação, quando ele me bateu, a situação é muito tranquila. Mas só levando o corpo de homem, mas... Sei. Sim. E você está tomando alguma providência legal, Vladimir? Então, aí recapitulando, no dia 17 de junho, em Niterói, numa das primeiras grandes manifestações, ainda estava no início, estava nessa escalada de manifestações, né? A polícia começou a cercar as pessoas, isso quando a manifestação já tinha se deteriorado, já tinha virado uma pancadaria, é um jogo de perseguição. E as pessoas desesperadas, isso lá em Niterói, procuraram onde se refugiar das bombas. E naturalmente entraram no único local que estava aberto, no centro de Niterói. Quem conhece Niterói, ali na Praça das Barcas, tem a Praça das Barcas, tem um shopping pequeno ao lado e tem o terminal rodoviário, que era o único local aberto. E as pessoas, fugindo das bombas, entraram correndo, e seguranças desse shopping, praticamente milicianos, eu diria, com todo um preparo militar, começaram com porretes a bater nas pessoas indiscriminadamente, sem saber se a pessoa estava ali. Do shopping? Esse terminal rodoviário tem um shoppingzinho. Sim, pois é, mas as pessoas, os que batiam eram a paisana, eram empregados do shopping. Na verdade, o terminal existe o shopping, existe o terminal rodoviário ao lado. Sim. Que também tem lojas, né? E eram seguranças. Tinham seguranças caracterizados e tinha outras que eles contratam de última hora, de reforço. Sim. Pô, jovens fortes e muito violentos. Sim. E nisso realmente estão batendo as pessoas, e qualquer jornalista tem um instinto. Se você tem uma câmera, a primeira coisa que você vai fazer instintivamente é puxar a câmera, começar a fotografar, começar a gravar. E nisso, quando eu vi, tinha 4, 5 seguranças à minha volta, e um deles me agrediu, me deu um soco muito forte no ouvido. Eu comecei a correr, me deu um chute no joelho, que eu fiquei praticamente um mês quase sem poder caminhar. E isso acontece com um jornalista, depois de eu ter me identificado. O cidadão comum, e eu tive relatos pelas redes sociais depois, vários cidadãos comuns apanham e muitas vezes não sabem a quem recorrer e apanham calados. Não acontece nada. Por isso que é a necessidade da imprensa, da gente... Certo. E as últimas consequências. Eu gostaria de chamar a atenção, só, desculpa interromper, mas é porque você, né, coloca, essa polícia não está preparada, né, ou pelo menos ela não foi educada para lidar com essa situação de modo diferente, porque em seguida também na sua fala você diz assim, ali os seguranças do shopping tinham todo um treinamento militar, e você usa a palavra, eles estavam preparados. Quer dizer, eu estou chamando a atenção disso, porque o que a gente tem levantado como discussão importante é que a polícia está preparada. Aí é que tá. A gente fala muito, ela não está preparada. Não, ela está preparada. Só que para esse tipo de postura, esse tipo de ação. E é por isso que nós temos levantado muito nesse momento, e aí não somos só nós, são vários manifestantes, tem sido tema de manifestações, a chamar atenção para o debate, que não é novo, da desmilitarização da segurança pública. Desmilitarizar, acabar com esse estatuto militar que coloca o conceito do inimigo no centro das ações é suficiente? Pode não ser. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos fazer esse debate, aprofundar e colocar isso como pauta, porque esta preparação do ir para o confronto, do agredir, né, do colocar no chão, do empurrar, né? Essa polícia violenta que o próprio Tiba já falou. Me avisaram, mas eu não sabia que ia ser desse jeito. Ia ser assim, né? Exatamente. Diz de um estatuto militar, inclusive, de um tipo específico de preparação, sim. Inclusive esse tipo de preparo, e é bom, vou tentar ver essa imagem lá de Niterói. O meu médico, Dr. Jones, estava chegando ali naquela hora que aconteceu com você isso daí. Estava chegando de um ônibus, desce de um ônibus no terminal. E para descrever para a população quem é que estava fugindo. Quem estava fugindo era toda a população. Eram pessoas que nem sabiam que tinha uma manifestação. A maioria. Nem sabiam que tinha uma manifestação, ou aquele, naquele momento não era nem manifestação, era uma caça a coelhos. Então, agora, que orientação é essa? Se as pessoas que lá estão trabalhando nos supermercados ou nos shopping centers, geralmente são policiais também, ou milicianos, ou batedores, ou são pessoas fortes, acostumadas só a bater. Se essas pessoas recebem uma orientação na própria barca, você entra na barca, você agora de manhã, quando eu peguei a barca, são sempre 15 homens na frente na hora que eu passo na roleta. Eu sempre fico achando, por que para eu passar na roleta tem que ter 15 homens, cada um mais forte que o Tarzan, para me olhar? Todo dia de manhã é essa sensação de que eu estou sendo olhado por 15 homens na hora que eu passo na roleta. Então, que orientação é essa de que o povo é inimigo? Porque parece que houve um tipo de informação passada na cidade, porque eu estava na manifestação até as 7 horas, filmei, acompanhei, eu trabalho na prefeitura, estava uma tranquilidade maravilhosa. Agora, o que houve? O que houve? Que preparo foi esse? Que ordem? É, a verdade... Que não é uma ordem de cima, não. Que ordem que está na mentalidade dessas pessoas que podem bater à vontade que não vai acontecer nada. Esse meu médico mesmo levou uma bombada na perna. Beltrame fala no dia 20 de junho, após aquela manifestação com mais de 300 mil pessoas, em entrevista, né? Ele declara, nunca um batalhão de choque enfrentou 300 mil pessoas. E a gente chama atenção para o verbo. Enfrentar. Ao invés de ele dizer, nunca a polícia teve que garantir a segurança de 300 mil pessoas que queriam manifestar-se, pacificar. Não, ela teve que enfrentar. Essa questão, esse aspecto, esse caráter da polícia é uma das questões que tem sido repisadas nesse programa aqui, sempre que nós tratamos dessas manifestações de rua. Porque a polícia, historicamente, a polícia brasileira, ela foi criada para proteger o patrimônio e não para proteger pessoas. Aí, ao longo do tempo, isso vai servindo a políticas e servindo a todo tipo de desvio de conduta. O que nós vimos, por exemplo, ficou muito característico naquela manifestação na rua do governador Aristides Espíndola, no Leblon, foi o quê? A polícia protegendo o patrimônio, mantendo as pessoas ali sentadas. Quando a polícia foi praticamente forçada a não agredir as pessoas, o que ela fez? Ela cruzou os braços e deixou que a turba fosse quebrando tudo pelo caminho, para que as imagens que ganharam a mídia fossem as imagens de destruição de vandalismo. O que aconteceu ontem no programa aqui, falou-se o seguinte: na chegada do Papa, nesse dia em que o Shiba foi agredido, a imagem que foi para o mundo inteiro foi a de um policial em chamas. Por um coquetel Molotov. Ou seja, há uma orquestração ideológica e política do discurso dessa repressão à manifestação. Ao invés de se garantir a manifestação, garante-se a repressão à manifestação. Não é isso? Bolo, eu queria até assim, eu não vou ser advogado do diabo aqui, mas eu sou repórter de rua e eu trabalho sempre ouvindo as pessoas. Na semana passada eu conversava numa dessas coletivas com o comandante da PM, Coronel Eri Ribeiro, e com o Relações Públicas, que é o Coronel Frederico. E dizia para eles, olha, a única passeata dessas todas que eu participei era uma que a polícia acompanhou por dentro a manifestação, e na verdade eram jovens recrutas e mulheres, pessoas até com menos vícios, talvez, recém-saídos da academia. Porque mesmo o manifestante, né, Alice, o manifestante que está lá em paz, ele não quer Eu não gosto de usar o termo baderneiro, mas ele não quer aquela pessoa que vá causar confusão, porque a gente também fica inseguro nesse momento. A gente sabe que tem pessoas que estão lá por falta dessa política de protesto, que confundem protesto com uma certa bagunça, uma certa violência. Então, eu falei, Coronel Eri Ribeiro, comandante da PM, por que vocês não colocam pequenos grupos de policiais, mulheres, policiais identificados no meio dos manifestantes e então identifiquem quem efetivamente naquele grupo está causando alguma perturbação ou está mais agressivo e, enfim, aborda aquela pessoa? Bom, foi o que aconteceu recentemente numa das últimas manifestações em frente à Rua do Governador. Sim. Eles utilizaram os PMs bem identificados por números, pintados em branco nas fardas, porque o manifestante, ele não vai atacar o policial. O manifestante está ali para manifestar uma posição, uma ideia. Se o policial for, entre aspas, cirurgicamente, talvez fazendo isso, o que o Romão disse que na Alemanha se faz, conversar com as pessoas seja o início de uma solução. Porque o que acontece hoje? Parece que é uma guerra de barricadas. Mas é de um lado você tem uma linha de policiais, do outro você tem uma linha de manifestantes. Qual é o diálogo que tem ali no meio? Zero. Nenhum. Até nenhum. Acabar numa nenhum. Pancadaria. Agora, seria questão... guerra se tivéssemos também armas menos letais, armas letais, os escudos, toda a estrutura. Arma, verdade. Quer dizer, não é... Eu acho que é complicado também o uso do termo guerra, porque também o uso do termo que justifica, por exemplo, as ações violentas que historicamente as favelas têm sofrido, né? Quer dizer, você justifica através de certos termos uma ação extremamente desproporcional. É importante garantir a segurança de todo mundo. Queremos protestos dos quais as pessoas não saiam machucadas. Queremos, né? Quando se condena tanto a depredação e a danificação de patrimônio, é impressionante como nós não nos demos conta do quanto que nós estamos equiparando patrimônio com vidas. Né? As vidas tempo. São não, sempre mais importantes. Alice, é muito tempo que o patrimônio é mais importante do que a vida. Em toda a legislação brasileira, em todo o Código Penal brasileiro, o patrimônio é muito mais importante. O assalto à banca é muito mais importante do que uma tentativa de homicídio para a polícia e para a lei. Agora, o fato é o seguinte, essa questão que o Vladimir falou, da identificação dos baderneiros, dos vândalos, há uma instrução que vem até da Argentina, de manifestações em Buenos Aires antigas, de antigas que eu digo, do começo do século, de você sentar, todo mundo senta, e o grito de ordem é esse, senta, senta, senta, que é para identificar facilmente quem é que está vandalizando alguma coisa. Então, se todo mundo senta, fica mais fácil a polícia ir lá e pegar o cara. O que acontecia e que as pessoas estavam dizendo aqui é que todo mundo sentava e a polícia ficava olhando os caras destruindo. Ou seja, criou-se ali a certeza de que quem estava destruindo era P2, que é o que eles dizem com as fotos que você vê no Facebook. Os caras são todos eles parrudões, como diz o Romão, os segurança da barca. São aqueles caras parrudões, entendeu, que estavam ali, alguns até com pulseiras que identificam. Vários. Olha só, a coisa é tão incrível, porque nesse dia eu estava meio dodói, tinha passado no hospital, e tinha ido para casa de noite. E me telefona meu irmão, que mora ali perto de Laranjeiras, e fala, tá pegando fogo aqui. Aqui de novo tem bomba no prédio, não sei o quê. Então, entrei na rede, me liguei com os ninjas, me liguei com todas as pessoas e fiquei de plantão até quase 5 horas da manhã. E o que se viu realmente foi esta política de que existia um grande inimigo a ser atacado. Pois é, como é que se joga bomba de gás lacrimogêneo num recinto fechado como um restaurante ou como uma entrada de prédio? Ou como é que se encurrala um grupo de jornalistas e de pessoas que não tem nada a ver, ou que são até manifestantes, como foi o caso em que você estava envolvido, Vladimir? Como é que acontece? Quem é que dá? Qual é o caldo de cultura que gera esse tipo de ação? Exatamente. É essa que é a questão, entendeu? Uhum. Na verdade, assim, o que acontece? Os comandantes, que a hierarquia militar ela é vertical. Uhum. Então, os comandantes, eles não estão ali no meio. Uhum. O que você tem ali, no máximo, é um capitão. Se você tiver um coronel, ele está longe do foco. Então, acho que essa falta de comando já é um dos motivos. quem está dando as ordens diretas de ação e reação, na maior parte das vezes, no máximo, são sargentos. Pessoas que não têm uma instrução até, digamos, intelectual, porque não passaram pela academia, não são oficiais. E mesmo na hierarquia tem uma responsabilidade muito limitada. Quer dizer, se você cair ali num RDE, num regimento disciplinar, essa pessoa não vai ser responsabilizada como um major, um capitão, um coronel. Exatamente. É conversando com o tenente da PM, que já está aposentado, dica-se de passagem para ele não ter problema, nem ninguém tentar descobrir quem é a figura, ele falou o seguinte, que o PM é um cidadão de segunda classe, no sentido de que ele não tem nenhuma proteção legal para entrar com algum tipo de ação, porque ele está sob o regime militar, com estatuto militar. É verdade. É. Então, nós somos tratados como cidadãos de segunda classe, por cidadãos de segunda classe. Isso é, para mim, o fulcro, a base, o cerne da relação. É, esse PM, ele deve chegar na rua morrendo de medo pessoal. Ele tem pai, ele tem mãe, ele tem filho, ele tem tia, ele tem um monte de coisa assim. Não é à toa que a mulher dele não pendura a farda do lado de fora para secar quando lava, né? Exatamente. É? Ele mesmo tem medo, enquanto um cidadão de segunda classe, de enfrentar um PM quando ele estiver sem farda. Eu me lembro do coronel Nazaré Cerqueira, num depoimento para o Museu da Imagem do Som, que eu participei, em que ele falava o seguinte: cada vez que ele ia, porque ele saía do quartel como comandante da PM, como negro andando naquele carro, ele passou a andar de carro mais avacalhado, porque andar de um carro bacana, não, como comandante, não ia dar certo para ele chegar, sair daqui do batalhão e chegar na Zona Oeste com aquele carro de noite, às vezes de madrugada. Perigoso. Era perigoso para ele enquanto... Ele como comandante geral da PM. Como comandante geral da PM. Então eu creio que esse fulcro daí, você falou muito bem, são milicos. Lembra, você começou falando para a juventude, né? Você falou para a juventude antes? Milico. Milico a gente falava na época da ditadura para militar que trabalhava como polícia contra o povo. O exército trabalhava contra o povo. Então ele já não era mais um militar, um homem a serviço da nação, mas era um inimigo do povo. Ele atacava o povo, por isso nós chamávamos de milico na época. Então essa estrutura de militar, ela deforma as relações sociais entre as pessoas que têm farda e as pessoas que não têm farda. Mas eu queria voltar ao que o Vladimir estava falando, que ele estava usando exatamente o exemplo da conversa com o comandante-geral da PM e com o Relações Públicas, que era em cima dessa questão de falta de comando hierárquico realmente significativo nessas ações de rua, né? Não, exatamente. Nós estamos aqui nesse debate tentando ter alguma resposta. O problema já foi detectado. Todos nós sabemos qual é o problema. Talvez uma parte das respostas esteja na academia militar. Eles nos dizem que não, hoje já existe a disciplina de direitos humanos, mas se existe, eu acho que é muito pouca e talvez os alunos estejam faltando essa aula. Estou aprendendo, né? Porque... É ali que você vai formar o soldado. Uma disciplina de direitos humanos que vai mudar toda uma cultura de uma corporação que historicamente é treinada para um tipo de ação de postura. Pois é, Por isso a gente precisa chamar, quando você pergunta, né, que como é que é isso, que bojo cultural é esse? Bom, claro que a Polícia Militar ela não surge na ditadura, mas ela se fortalece extremamente na ditadura. O Brasil é o último lugar em matéria de direitos humanos na América Latina, quando se fala de justiça de transição e do modo como a gente tem lidado ou não tem lidado com essa nossa história e com o que aconteceu na ditadura militar e as violações de direitos humanos importantíssimas ocorridas aí. A gente está muito atrás de países como a Argentina, por exemplo. Então, sim, acho que uma das questões é olhar para isso a partir, colocando em perspectiva a época da ditadura civil-militar, porque não foi só militar, né? Aliás, mas esse também... é um aspecto que os militares carregam essa sozinhos, né? Quando, na verdade, a inspiração... Sabe que foi civil. Isso é um ponto muito importante a dizer. O próprio exército foi desmoralizado por esse sistema de prisão, de tortura, de morte, claro, por civis, claro, que tinham mais poder dentro do quartel que generais, às vezes, até do que o comandante do quartel. Não, e que financiavam lá. Quero dói código, quero dói código. Agora, a pergunta que eu deixo, a pergunta que eu faço para os nossos colegas aqui. Nós não podemos prescindir da polícia. A polícia existe, vai continuar a existir. Eu não entendo pessoalmente a questão do que significa desmilitarização da polícia. Ela ser civil. Eu tô sendo, em todo lugar do mundo. Eu estou sendo o mais pragmático possível. Eu estou tentando pensar não só enquanto jornalista, mas também enquanto cidadão. Nós não vamos conseguir desmontar a polícia brasileira numa canetada, porque isso não vai acontecer. Então vamos buscar respostas práticas. O que que nós podemos, em curto prazo, que sugestões nós podemos deixar para o governo do Rio e para os demais governos? Porque nós vimos ontem em São Paulo a mesmíssima coisa. A colega Alice, ela falou armas não letais. Para mim, esse é um grande problema. Menos letais. Porque, porque na verdade, se pressupõe que, bom, se não é letal, então eu posso usar à vontade. É, e não é assim. Não, eles abusam de bala de borracha, abusam de arma que dá choque. Pode usar da cintura para baixo. Bomba de gás lacrimogêneo. Mas então, as pessoas acertam a cabeça. Todo mundo atingido nas pernas. Pois também, mas a polícia também, nas ações de rua de verdade, numa perseguição a bandidos, ela não pode atirar na cabeça. Ela tem que atirar. Atirar no pneu do carro, ela tem que atirar nas pernas do bandido, ela tem que prender o bandido, mas ela mata. É? Entendeu? Ela aprendeu a matar e não a prender. Tá aí a chacina da Maré, foram 10 pessoas mortas, entre elas. Daí todas as chacinas. Um policial militar, quer dizer, estou falando dos mais recentes, né? Agora, Vladimir, eu entendo a tua preocupação. Agora, a gente precisa, assim como várias outras coisas que foram transformadas, e não só através de canetaço, a gente está vendo muita gente na rua, quer dizer, e essa pauta da desmilitarização está sendo muito colocada. Com certeza é um debate que a gente precisa aprofundar, né? Eu tenho uma formação em psicologia, portanto, saúde mental, sou antimanicomial, e a gente sabe, através da história, o quanto que a loucura também, uma vez, foi uma questão que não era discutida. A gente sabe que ainda existem manicômios, mas já houve uma época em que não se pensava ser possível uma sociedade sem manicômios. Então, pensar na desmilitarização da polícia não deve também ser visto como uma utopia, uma coisa que está muito longe da gente. Pelo contrário, né? É um debate que tem ganhado força. As pessoas precisam, sim, se aproximar disso. Nós precisamos qualificar esse debate, sim, para que ele não pareça uma coisa impossível e de longo prazo. Nós temos exemplos de países vizinhos, países próximos. Os países, a maioria, todos eles. Tem as polícias desmilitarizadas. E até, só completando, eu inclusive acho que nem é o suficiente para se acabar com uma cultura militarizada, mas é necessário começar, sim, por este, o ponto, debate, que eu acho que não é um ótimo. Alto demais. Qual que nós fazemos amanhã? O que nós fazemos na semana que vem? Exatamente. Então vamos ser práticos. Vamos ser práticos. Nós estamos com um sistema militar. Então, para ser prático, não atirar pelas costas. Não atirar pelas costas, não atirar na cabeça, não atirar no peito, não atirar no pé, não atirar no corpo. E não bater, em jornalista, quem está documentando. Porque não há necessidade. Segundo, o jornalista está ali cobrindo, não ser atacado. Terceiro, conter sem necessidade de dar tiro às pessoas que estão sendo violentas, que é muito fácil. Eles são... Ontem, em São Paulo, eram 2 para cada manifestante. Espera aí, gente. Ainda não, vai é dar o seguinte, tiro? Você falou que lá em São Paulo, lá em São Paulo aconteceu. Agora, em nenhum momento lá em São Paulo, onde as manifestações foram muito mais volumosas, a violência policial foi a que se reportou no Rio de Janeiro. E esse é o ponto principal. Ser prático, né? Isso aí é para o governador mesmo. Governador que manda aqui na cidade. Então, ele diga assim... Companheiros, né? Companheiros da Polícia Militar, funcionários públicos da Polícia Militar, não ajam como bandidos. Feito agiram, e o mundo inteiro viu ao vivo. Não encarem os manifestantes como inimigos. a verdade é que a polícia encara. E quando a gente fala da desmilitarização, Vladimir, as pessoas pensam logo que então vai andar todo mundo do país. Não, nos Estados Unidos a polícia não é militar, na Argentina não é militar, no Chile não é militar, na França não é militar, na Alemanha não é militar, mas todo mundo fardado, os carros da polícia são carros da polícia. A polícia civil, ela é civil, mas os carros são identificados e os caras têm colete. Ou seja, desmilitarizar é a mente, é a formação, é a cadeia hierárquica que você tem que desmilitarizar para você levar um conceito de direito humano que não seja através de uma cadeira escolar acadêmica que vai... Inclusive uma coisa prática, delegacias, né? E no momento que você transforma uma polícia só, as delegacias locais estariam muito mais bem relacionadas com a comunidade do que quartéis com 2, 3, 4 mil homens em que ninguém sabe quem é quem nem lá dentro do quartel, meu querido. É verdade. E uma coisa interessante também é o seguinte, a Polícia Civil, nesse episódio aqui do Rio de Janeiro, nós vimos isso ontem no debate aqui, porque participaram os advogados do mutirão da OAB e também o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, doutor Breno. E ele estava dizendo o seguinte, a Polícia Civil, sob o comando da delegada Marta Rocha, ela ganhou um novo timbre, há uma preocupação em ser mais cidadã a polícia civil. Então o que acontece é que a polícia militar prende as pessoas nas manifestações, leva para a delegacia, chega na delegacia e há a desqualificação dessa prisão. Já houve caso de cadeirante que foi levado para a delegacia como vândalo. E aí chegou lá o cara da polícia e disse, eu queria abordar um ponto aqui que é o seguinte, até pedir licença para a Alice. O Papa teve, nesses últimos dias no Brasil, sendo católico ou não, foi um fato jornalístico que o país todo tomou conhecimento. Uma das palavras mais marcantes dele foi, depois da simplicidade, foi diálogo. Eu não entendo por que não existe diálogo. Pois é. Porque... precedendo um fato, porque se você tem uma linha de manifestantes, uma linha de policiais, eu só vejo homens de escudo, eu não vejo um grupo de oficiais, por exemplo, indo lá, dialogando com aquelas pessoas, seria lógico, panfletando, né? Por exemplo, naquela manifestação que os manifestantes saíram da Rocinha e foram até a frente da Casa do Governador, nós fizemos esse percurso. E esse percurso foi precedido por policiais mulheres panfletando, dizendo, olha, né, lute pela paz, se afaste de baderneiros. A questão do diálogo. E eu queria perguntar aí, sim, para o colega Shiba, que nos desse um depoimento. Como é que é, por exemplo, a polícia japonesa? Como é que ela age quando tem algum tipo de confronto? Qual é a atitude da polícia no Japão? Acho que agora nós não temos muitas manifestações no Japão. Uhum. Nos 70 tive muito, mas agora... E como era? Quando tinha? Violência entre polícia e... Sempre foi parecida com aqui? Acho que sim. Se você estivesse lá, você teria levado uma cacetada na cabeça também, em Tóquio. Talvez. Então é a cultura imperial do Japão, mas, né? Mas também... é colonial, lá ainda é militar, cultura imperial. É militar também, né? Mas não, agora, se polícia militar tem violência, fica muito, muito grande problema. Uhum. Sim, porque é a polícia, né? Olha só. A polícia bater, você tem razão. Não, mas Estado. Exato. A polícia representa o Estado. Eu creio que o nosso ouvinte tem que também perceber um pouco da história, né? Uhum. 70, 80, também no Japão, o sistema militar, de militarização da sociedade, foi uma tônica no mundo inteiro. Havia guerra entre o leste e o oeste. E, nesse sentido, o Japão também teve grandes enfrentamentos de violência. Teve aqui também grandes enfrentamentos de violência. O nosso aqui foi mais terrível ainda, porque tinha tortura, morte, assassinato, todas essas coisas assim. Foi um período muito grave no mundo de violência. Agora, isso daí foi modificado. A sociedade japonesa passou a discutir isso. Na Alemanha também aconteceria isso, meu querido. Não, então foi cacetada. É claro. Agora a sociedade passou a discutir, falou, minha gente, não dá para viver igual a militar. Até militar não vive como militar. Ele só vive como militar naquele tempinho que está no quartel fazendo exercício. Quando ele vai para casa, ele é um civil. O princípio de cidadania, Romão, ele é muito frágil, e muito tênue no Brasil. Então, hoje, depois de você redemocratizar o país, essa coisa toda, depois de tantos anos, o que você tem como o código da civilidade, do cidadão, é o Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, então, se o cidadão tem um cartão de crédito, ele é cidadão. Se ele não tem cartão de crédito, ele não é cidadão. Meu querido, você entendeu? Sabe que hora então, que tipo nós vamos ser cidadão? A hora que nós vamos ser cidadão? A hora que um presidente de república, quando um garoto for assassinado, Você está usando o exemplo do Obama. Aí é outra conversa. Não, isso aí ele, aí ele vai dizer, aí ele vai dizer, isso é demagogia. Vamos dizer que é demagogia, porque não estou acostumado. Pois é, então, mas vamos dizer que é demagogia. Então... Não, estou falando assim, no momento em que as pessoas que governam, vamos ser mais diretos, que governam, se sintam parte daquela população. Certo, isso aí. Agora, sim, no momento em que as pessoas não se sentem parte da população, em que. E o PM, ele é só a ponta desse pensamento da sociedade. O curioso que você está falando aí, o curioso do que você está falando é que a presidenta Dilma disse ao Papa, comentando sobre essas manifestações de rua, que as pessoas estão na rua pedindo mais porque elas têm mais. Ou seja, o ganho que elas tiveram nos últimos governos permitiu até que elas fossem pedir mais na rua. Não está errado esse raciocínio da presidenta, mas ele não está completo também. Porque você tem que, se elas têm mais, elas têm que ter mais também cidadania, elas têm que ter mais direitos humanos. Agora, eu queria fazer um outro contraponto aqui, né? O nosso programa tem alguns minutos, então eu queria ser bem objetivo. É difícil, às vezes, a gente tentar ver o lado do outro. Vamos tentar entender o lado de quem é contra a manifestação. Porque nós estamos falando de desmilitarização também da cabeça de muita gente, não é só nos quartéis. Exatamente. Tem muita gente que diz, olha, vai lá, choque, é isso mesmo. Só que essas pessoas não se manifestam, mas intimamente aplaudem. Agora, do ponto de vista dessas pessoas, será que também os manifestantes... não está um pouco na hora de fazer uma inflexão? Será que a manifestação ela se resume a vamos bloquear a rua do governador Cabral, vamos pedir fora Cabral, que a gente sabe que é uma coisa inexequível, o Cabral vai estar fora sim, dia 31 de dezembro de 2014, então será que a própria manifestação, que não é uma coisa organizada, mas não está na hora da gente subir um degrau, não digo de nos organizarmos, mas de apresentarmos, de nos reinventarmos, porque se ficar só nessa coisa de bloquear a rua, de provocar engarrafamento, de eventualmente provocar um quebra-quebra, vai acabar perdendo o apoio popular. E isso eu acho grave. É de conteúdo, né? Hein, Alice? Aí eu fico com a... com as frases de 68, né? Sejamos realistas, exijamos o impossível, né? Por que que eu estou trazendo isso? Porque essas manifestações, justamente agora, a gente tem feito essa análise do quanto que elas têm ganhado mais objetividade, as pautas estão muito claras, cada vez mais fica evidente que o que se quer, o que se exige são direitos, né? E essa pauta do Fora Cabral, a gente também tem que entrar numa questão, assim, das posições, né? Você começou até, Vladimir, falando a posição da imprensa, então ela não está nem de um lado, nem de outro, do sentido de que ela não está ali para reprimir, ela não está necessariamente, apesar de muitos estarem sim, enquanto cidadãos ali, para se manifestar, então esse meio também não é neutro, né? Eu não acredito em neutralidade, todas as formas da gente estar e das nossas práticas no mundo são políticas, né? Mas, exigir que as pessoas saiam das ruas, acho até que não é essa a provocação, mas assim, tá, você está, né, provocando para que se pense também outras... Pra não perder o apoio popular. Estratégias. Eu acho que é importantíssimo agora o estar na rua e o exigir isso que parece impossível, também é uma escolha de uma certa posição de luta e uma escolha de ação política nesse momento. Pode ser outra escolha, outra posição, claro, desculpa. Para finalizar, também fazer análises, produzir textos, fazer pensar, fazer debates, isso tudo também está acontecendo. Acho que são as diferentes estratégias, formas de estar aí para transformar uma realidade que está na cara e precisa ser transformada. E eu não posso perder uma coisa. E uma coisa é o seguinte, o Fora Collor O Collor ia sair também no final do mandato, e não saiu, saiu antes. O Fora Cabral, ele pode resultar no impeachment. Ontem os advogados estavam dizendo isso, que essa criação, esse decreto que ele instituiu a criar essa comissão para vandalismo, para atos de vandalismo, é altamente inconstitucional pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual, e é crime de responsabilidade. E isso pode levar a um processo. Quer dizer, não é o caso. O caso é que, quando você fala do Fora, é o radicalismo dessa coisa. Isso soa para a maioria silenciosa, que é o que você disse, que essas pessoas que apoiam a ação da polícia, quando vêm pela televisão, elas acham que está certo. É isso mesmo, tem que descer o cacete. Entendeu? Mas nada de público, elas não vão dizer isso. Mas olha, meu querido, esse é o ponto interessante. A neutralidade da imprensa. Meu querido, neutralidade da imprensa... Não existe neutralidade. Não se aprende isso em nenhuma escola, nem existe. Agora, o seguinte, a neutralidade... O que existe é um equilíbrio de informação. As informações vêm por uma questão de equilíbrio. O equilíbrio em relação ao que acontecia, manifestações, por exemplo, a maioria das pessoas que eu vejo nas manifestações, pelo menos assim na frente, já estão manifestando há 10 anos. Exatamente. Pois é, exatamente. Já, pessoas removidas, pessoas da aldeia Maracanã, pessoas do aeródromo, pessoas despejadas de tudo. O aumento da passagem foi o estopim. Foi o estopim. Então, o que acontece? Estudantes. Agora mudou, foi o foco. Porque começou a aparecer essas manifestações. Antes não aparecia. Antes só apareceria, feito o rapaz da France Press, fez um filme. Esse filme foi mandado para o mundo. Algumas TVs só botaram a parte em que tem uma briga de um rapaz com a polícia. O filme do Tasso. Sim, do Tasso Marcelo. Agora, a outra parte do filme, das pessoas apanhando... A mídia entrou na página do Tema Livre, no Facebook. Do Tema Livre. O Tasso cedeu pra gente as imagens. Então, quer dizer, a imagem do Palácio Guanabara é de um policial pegando fogo, quando na realidade eles agrediram muito mais do que foram vítimas. Então, meu querido, agora eu posso dizer que existe um balanço, um equilíbrio de neutralidade. Então, neutralidade de um lado e a neutralidade do outro. Já que nós estamos falando de balanço aqui, eu vou fazer o balanço final para terminar o programa, porque nós já estamos chegando no final. Shiba, só para você encerrar, eu quero saber o seguinte: esse tipo de agressão, esse tipo de comportamento policial, esse tipo de situação que você viveu, assusta? Você pensa em sair do Brasil ou você vai continuar aqui? Com certeza continua. Está aqui. Não assusta? Não, sem problema. Esse é só o problema individual do militar, policial militar. Policial militar, tá certo. Alice, você, sua intervenção final, por favor. Resistir, né? Acho que sair das ruas é o que está se tentando fazer que aconteça. Permanecer é necessário, inclusive cuidar com esse estatuto aí do vândalo como grande vilão, isso também é muito perigoso. E também essas ações que vão para as ruas e tem como alvo muito objetivo certos patrimônios como bancos, como concessionários, também são estratégia. Então a gente também tem que cuidar muito com essa criminalização de, inclusive, grupos anarquistas que entram nesse bojo aí. E que nem sabe o que é anarquismo, na verdade. Exatamente. Eu encerro dizendo o seguinte: continue nas ruas com carinho, mostrem a cara que vale a pena. E a outra coisa é o seguinte: já está mudando a política do governador. Isso já é um Fora Cabral, um Fora Política que o Cabral está exercendo. Se ele fica lá ou não, é outro problema. O meu recado final, na verdade, geraria outro debate, não vamos subestimar o poder da grande mídia e nem vamos ser contra a grande mídia. Vamos, está pautado já. A polícia que bate no jornalista, ela está tão errada quanto o manifestante que incendeia carro de imprensa. Então não vamos subestimar. A mídia ninja está aí, mas no máximo que ela teve de audiência era 12 mil pessoas. Então vamos fazer assim uma grande união. Jornalistas, manifestantes e, se possível, até policiais. Legal, meu Tema Livre fica por aqui. Um grande abraço para você. Amanhã nós estaremos de volta às 10h05 da manhã. Fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo.